1172, desça para 4.000 pés, ajuste no 015, está autorizado, procedimento R9, reporte estabilizado. Sim, procedimento para 4.000, ajustado no 015, autorizado R9, vai reportar estabilizado do 1172. Papapá Charles Serra Romeu, acione na Henry March, chame, qual é a sua? Acione no Pátio 5, chame pronto para a decolagem. Romeu autorizado táxi, reporte no ponto de espera da Papá. Decolando a presente com o Pro Nordeste, o Charles Romeu. É autorizado, não, muito obrigado. Autorizado, da presente com o Pro Nordeste, o vento 080 graus, 099. Papá Charles Serra Romeu, confirmando o horário, decolado 223, prossiga com o Pro Nordeste, aguardando transferência. Charles Serra Romeu vai prosseguir para o Nordeste para transferência, muito obrigado. Voo no 172, complete a aproximação, chame a Torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, voo 1172. Torre Salvador, boa noite, voo 1172, estabilizado. Gol 1172, boa noite, continue a aproximação, já avistado, aguarde autorização de pouso. Na aproximação, aguarde a autorização, gol 1172. Papá Charlie Serra Romeu, chame o controle 1208, tenha um bom voo. 1208, graças, até a próxima. Muito boa noite, papá Charlie Serra Romeu. Vale Serra Romeu, prossiga corredor fóssil no meu pé, reporte na 20ª milha. Serra Romeu, reporte na 20ª milha, muito obrigado. Boa noite, reporte da Vida Passport, vai ser que se veremos com Lisboa. 172, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 09 nós. Autorizado pouso para o gol 1172. Gol 1172 no solo de 29, libere a direita, chame solo 121, decimal 1. Primeira direita, solo 121, decimal 1. Frequência livre para a coordenação Charlie Sierra Romeo. Para o 0, tomando um braço. Tupan 31170, acione identificação. A próxima voz, vou na Proto Serra Vitor 368 para o procedimento RNAVE e desça para 4 mil pés. Ajuste no 0 no 4. E a próxima voz, direto ao Serra Vitor 368, procedimento RNAVE, desça para 4 mil pés, 0 no 4, 3170. 3170 foi autorizado a Vitor 368. Ok, após a voz 368, 368. Flight at Portugal, zero to four, link point, runway 1-0. Air Portugal 024, boa noite, clear to line up and take off. Runway 10, the wind is 080 degrees, 10 knots. Okay, line up and take off, runway 10, Portugal 024. Portugal 024, airborne at 51, call off Salvador departure 120.8. 408, 190, Portugal 024. Portugal, boa noite, Portugal 024, Cosme Matado, está a Portugal 024, radar contact on departure, climb flight level 370 via Puka departure. 370 via Puka departure. Portugal 024. Portugal 3170, autorizado procedimento R9, reporte estabilizado. Reportar estabilizado Estabilizou no procedimento RNAS, está 3170. 3170, reporte a Vista 366. Reportar no Serra Vista 366, está 3170. Tá 3170, complete a aproximação e chame torre 118 decimal 95. Para completar, a torre agora 1895, tá 3170. Oi, Salvador, boa noite, tá 3170, passando Serra Vista 372. Tá 3170, boa noite, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 10 nós. Depois a 10, tá 3170. to the 024, contact the Recife Center, frequency 126, decimal 85, if enable 125, decimal 45. Receive 12685, enable 12545, that's ground 024. Então 3170, solo 01, libera a direita, solo 121, decimal 1. 3520, Flor de Mar, e descendo com 50, Central Charlie. Central 3520, sua identificação. Já presente, está autorizado voo Serra Vito 368 para o procedimento RNAV. E desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Você pode ser estabilizado no procedimento. Serra Vito 368, 4 mil pés, tomara estabilizado para 3520. Projeção 3520, receptor do pequeno desvio à esquerda da rota, para 060, para aproximadamente 10 milhas. Gente, livre desvio após retorno na ProSerra Vito 368. Após retornar na ProSerra Vito 368, 3520.